É dia de finados, acende a vela vermelha, tingida com sangue pra quem morreu na guerra. Escreve o nome no papel, coloca no pé da cruz pra notar a vida ter paz, ficar do lado de Jesus. Põe a calça, blusa preta, faz uma oração. De cemitério é muita dor, coroa de rosa pros ladrão. É estocada na artéria, a paz se distancia. Meus pêsames, quem ficou, missa de sétimo dia. Com Deus, mano, sorriso, onde é que cê tá? A paz chegou pra você, a morte veio te buscar. Creio que você tá bem longe de droga, de arma da trairagem, dos vermes que te mataram na paulada. Finado José Marcos, câncer, paz, sangue bom, deixou saudade. Vingança, dois já beijarão o chão, eternamente respeitado, lembrado por quem ficou. Pela sua humildade, dos oito que você matou. Café, Leandrinho, o que que aconteceu? Finado Ricardinho, é formação de São Judas Tadeu. A morte não é só no cromado, eu sei. Num acidente de moto, tá com Deus, finado Dinei. Finado Poca, com seis de automática, nem sei qual foi a fita, uns liga que foi mancada. Finada Formiguinha, tá com Deus, finado Chulo. Se pão dia no céu, a gente faz um show junto. É dia de finados, tristeza, saudade, dor, descanse em paz. Quem se foi, meus pêsames, quem ficou? Faz uma oração, acende a vela vermelha, tingida com sangue pra quem morreu na guerra. É dia de finados, tristeza, saudade, dor, descanse em paz. Quem se foi, meus pêsames, quem ficou? Faz uma oração, acende a vela vermelha, tingida com sangue pra quem morreu na guerra. É dia de finados, acende a vela vermelha, faz uma oração pra quem tá embaixo da terra. Parceiro que se foi, os familiares que morreram, deixaram saudade, Leandrinho, Fardo, meu tio preto, mano, Chulo, sorriso, tá com Deus, indião. O parque chora com a sua falta, mas tá no coração. A morte inevitável, inevitável até demais. Muitos na terra já lutaram, imploraram pela paz, mas teve a vida arrancada. Um funeral humilde, muitos com caixão lacrado. Um dia triste, saudade bate arde, machuca, é complicado. No sonho você lembra quem não tá mais do seu lado. Quantas mães já choraram em cima do filho no velório, querendo tê-lo de volta, mas não volta quem tá morto. Quantas mulheres sofreram com a morte do marido, quantos pais vingaram o filho morto pelo inimigo. Você morreu, não volta, eu choro quando eu lembro do seu jeito brincalhão carinhoso. Aí percebo que a vida passa muito rápido, você nem se dá conta. Você já é tarde, já partiu dessa pra outra. Se pá, a gente se encontra no reino sagrado pra mim vê-lo de novo, poder te dar aquele abraço. Vou chorar até encontrar, vou rever o passado. Nada vai tirar a dor no dia dos finados. É dia de finados, tristeza, saudade, dor, descanse em paz. Quem se foi, meus pêsames, quem ficou? Faz uma oração, acende a vela vermelha, tá com sangue pra quem morreu na guerra. É dia de finados, tristeza, saudade, dor, descanse em paz. Quem se foi, meus pêsames, quem ficou? Faz uma oração, acende a vela vermelha, digita com sangue pra quem morreu na guerra. É dia de finados, acende a vela vermelha, descanse em paz os mano que deitou no caixão de madeira. Mano Cutia, morto no 5-7, morreu metendo rama, quem tinha febre. Finado tio Orlando, jamais esqueça o seu rosto, e da foto do jornal você com tiro no pescoço. Descansa em paz Renata, minha prima querida, que ainda de menor não escapou da leucemia. Um beijão no coração do meu vô Sebastião, que morreu do meu lado no dia do Réveillon. Finado Jonas, por uma pipa foi morto, não me conformo, um tiro de espingarda no rosto. Mano Bruninho, estudamos na mesma série, um tiro na cabeça cê caiu da ML. Finado Calmirzinho, tá com Deus bonitão, olha por nós aí do céu que eu peço com seu irmão. Ficar na paz é tinha aquele salve guerreiro, cê tá no coração, sem palavras parceiro. Que Deus ilumine a família e os amigos, placa de bronze na cova dos bandidos. É, pros que se foram, eu deixo o salve registrado. Os que ficaram, minhas condolências, porque infelizmente a guerra continua. É dia de finados, tristeza, saudade, dor, descanse em paz. Quem se foi, meus pêsames, quem ficou? Faz uma oração, acende a vela vermelha, digita com sangue pra quem morreu na guerra. É dia de finados, tristeza.